olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, ele mataria Davi por premeditar. A morte de Urias só pra ficar com a sua mulher, violando o mandamento e agindo de má fé. Com tudo isso ainda Deus o perdoou. Se pela lei de Moisés apedrejassem aquela mulher que foi apanhada em adultério pelos fariseus, todos aqueles homens após apedrejarem seriam condenados, pois Jesus com seu olhar já sabia que cada um deles era pecador. Mas o olhar de Deus é um olhar que expressa amor, caso contrário não perdoaria. Pedro, que o negou três vezes quando o galo cantou. Sei lá, um amor assim no mundo nunca vou achar, de dar a sua própria vida só pra me salvar, me entendendo e me aceitando com esse jeito meu. Sei lá, o homem se diferencia pelo seu julgar, e por mais que ele tente, nunca vai olhar o erro do seu semelhante como o olhar de Deus. Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, eu não estaria aqui, você não estaria aí. Mas não é o olhar humano que irá nos condenar. Sei lá, não dá pra nem se comparar. Sei lá, não dá pra nem se comparar. Olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, ele mataria Davi por premeditar. A morte de Urias só pra ficar com a sua mulher, violando o mandamento e agindo de má fé. Com tudo isso ainda Deus o perdoou. Se pela lei de Moisés apedrejassem aquela mulher foi apanhado em adultério pelos fariseus, todos aqueles homens após apedrejarem seriam condenados, pois Jesus com seu olhar já sabia que cada um deles era pecador. Mas o olhar de Deus é um olhar que expressa amor, caso contrário não perdoaria. Pedro, que o negou três vezes quando o galo cantou. Sei lá, um amor assim no mundo nunca vou achar, de dar a sua própria vida só pra me salvar, me entendendo e me aceitando com esse jeito meu. Sei lá, o homem se diferencia pelo seu julgar, e por mais que ele tente, nunca vai olhar o erro do seu semelhante como o olhar de Deus. Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, você não estaria aí. Mas não é o olhar humano que irá nos condenar. Sei lá, não dá pra nem se comparar. Sei lá, não dá pra nem se comparar. É bom você lembrar disso.